Esse é um assunto nacional que tem que ter a motivação, a participação de toda a população brasileira. Pelé tinha razão quando disse que o povo brasileiro não sabia votar, mas ele está aprendendo. Referindo-se ao povo, na próxima eleição, eles quem, Carapalho, terão a resposta.